nem sou Dira, mas vejo fumaça. As mina pira, os vidro embaça, lavar as carcaça oca. Do lado externo a boca, canta qualquer nota. Brota, visto minha touca, penetro as lorota. Louca, vaso puro como um brinde bong. Entediado, endiabrado com mais uma song. Sou eu atrás de uma breja com a bike no cone. Em alguma esquina de SP e só rap no fone. Fase na de decidir agora, quando e onde. Se salvo o mundo amanhã ou se me mato hoje. Mano, como é que eu pude ficar parado e cada dia me sentir mais longe? Bater de frente com essa é me virar de costa. Que bosta, tô sem emprego e mais de mil proposta. Pagando pau pra um ou dois que soube ter coragem. Com a mala pronta, mais de trouxa, né? Cadê a passagem? Trancado em casa, pseudo curto a viagem. Trágico, o original mais um. Rapaz como um covarde, passa os abarreta, os frito. Aqueles boy roupa de festa e os dois é esquisito. Minha brisa noia corre fria ao monte. E o pior que foi meu pai que disse isso ontem.